Venha comigo se quiser viver. Agora, né? Puta merda. Que pariu, mano. Foi bem. E ó, estamos aqui em mais a Zila Cash. Aqui é Joel Sul, que eu já fiz várias coisas fodas, mas ninguém viu. É, tu sabe que isso aí é a história da vida do Theo, né? Eu putaria. Aqui é Walter Pando e Hail to the King, baby. Olha aí. Aqui é o mestre. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecer. Cala a boca, né? Olha o que eu quero falar. Tá bom, vai. Aqui é o mestre e a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Valeu. Tô chorando. Aqui eu pensei de nome e eu faço o que posso com o que eu tenho. Ai, ei. Aqui é Theo Luz. E grandes poderes te fazem grandes responsabilidades. Tá, embora. Caralho. Aqui é o Neto Maru e fuck yeah. Eu no programa com a abertura maior de todas, né, cara? E com a abertura mais nada a ver, mano. Que foi só as frases uma. Puta que pariu. E vamos falar hoje de coisas hiper fodas, né, cara? Olha aí. É o especial Pica das Galáxias, né? Coisas hiper fodas? É, personagens e os Picas das Galáxias. São coisas fodasticamente fodásticas. Personagens e seus feitos inesquecíveis. Então vamos lá, e-mail. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Inscreva para a AzilaCast, endereço é azilacast@azileitor.com.br. Siga o @azileitor no Twitter. E se você usa iTunes, pode clicar no link e assinar o AzilaCast. E os downloads, basta clicar no link da postagem, baixar os zips, compactar MP3, escutar nas caixinhas de som, celular, em qualquer lugar agora. E vamos lá para os recados. Welton Sete Lima, 20 anos, estudante de engenharia e mecatrônica e física. Ixi, Maria. É o Manso. Fortaleza, Ceará, envia o link do vídeo do dentista de rua. Olha aí, cara. Olha aí, meu. O cara pensou que esse bicho ia enviar um vídeo dele construindo um meca, né? Uma parada dessa. Primeiro e-mail, Thiago Carvalho, webmaster americana, São Paulo. O chefe do Neto realmente estava certo. O Brasil foi colonizado por condenados que vinham cumprir sua pena aqui em nossas terras. Isso pode explicar a nossa diferença com os Estados Unidos, por exemplo, que foram colonizados por pessoas que realmente vieram para desenvolver um território com maquinários e vontade de trabalhar. Eu vou confessar que quando meu chefe disse essa história, eu não dei muita credibilidade a ele. Ótima ideia este cast sobre esse tema. Estou à disposição para indicar vários livros que contam a história por trás da história. Ele enviou uma porrada de coisa, né, cara, que a gente vai cortar. A gente nem leria, mas é mais fácil chamar ele para gravar do que o cara ler, né? Porque afinal esse é um tema para AzilaCast, né? Quando a Warner comprou a Atari, ela não estava afundando, não. Quem afundou foi exatamente a Warner, que quis mudar todo o jeito de se criar jogos. Pois antes, elas eram tipo um Google da vida, a Atari. Você tinha o poder de trabalhar por horas que quisesse e toda a liberdade do mundo. Mas com a vida da Warner, tudo isso mudou e os programadores pararam de criar. Olha aí. Porque quem é programador sabe que programador é um cara... Como é que o cara pode dizer? Ele é um cara sensível, mas é. Não é qualquer coisa assim, não. Eu lembro de quando aluguei Esqueceram de Mim, clássico na minha época. Rod Rash, que eu acho que ele queria escrever aqui o Rod Race, né, cara? Virava a noite tirando rachas com meu irmão. Agora eu sempre fui do contra. Eu tenho quase certeza que o Rod Rash só dá pra o cara jogar de um, hein? É, aí ele diz, agora eu sempre fui do contra. Quando todos jogavam Nintendo, eu tinha um Mega Drive. Coitado. Quando o povo jogava PS1, eu jogava Sega Saturno. E quando chegou o PS2, eu fui para o Dreamcast. As maiores decepções da minha infância foi quando a... Mega Drive, Sega Saturno e Dreamcast, eu já disse, mano. Foi quando a SEGA anunciou que só iria criar jogos e ver o Sonic em outros consoles, foi foda, aí. Tá aí, um ceguista, né? É o cara que tem atração por cegos, né? O próximo e-mail vem de Philip Phil Campos. E aqui ele dá alguns pontos de mérito pra gente, porque ele diz, como disseram no meu último e-mail, ganhei esse apelido porque realmente na época era parecido com o tio Phil, cara. Ixi Maria, careca e gordão. Cara, não, é porque o cara era advogado, mas devia ser. Ou então porque ele conseguia engolir um pedaço de pizza numa bocada só, né? Pois é. Meu primeiro console foi o Nintendinho de 8-bits, carinhosamente apelidado de Caixotão, cara, por meu primo que jogava comigo. É, sempre tem esses apelidos, né? Depois dessa, comprei meu Super Nintendo, Mega Drive, que por sinal nunca baterá de frente com SNES, é um cara sensato. Olha aí. Depois fui pro meu Nintendo 64, Game Boy, que eu acredito que seja um Game Boy. Um Game Boy é aquele controle genérico que você tem trocentos mil jogos, mas poucos se salvam. Pra ser mais exato, só os que podiam usar a pistola. Mas aí então ele comprou um PS2 e atualmente ele tem um PS3. Realmente é um cara muito sábio. Mas sempre que bate a saudade, tira os consoles da caixa, principalmente Super Nintendo, pra passar um tempo jogando o clássico Zelda, aí. Que ainda tem um com caixa, manual e tudo. Meu Deus. Sonic Wings, Street Fighter Alpha 2, que esse aí era raro pra caralho, cara. Aí. Street Fighter Alpha 2. Esse daí era raro. Eu me lembro que na locadora do César, cara, só tinha a caixa, mas você ia alugar o César. Não, mas é só decoração, não tem um cartucho, não. Verdade. O Mega Full Clássico, o Sunset Riders, olha, né? Então, um fato que vocês citaram e que eu me lembro de uma das maiores frustrações da minha infância foi, estava jogando Mario Bros 3, que era foda pra chegar no final e não possuía save. Já no oitavo mundo, que no manual era chamado de Mundo da Escuridão, se não me engano, sem morrer com vários itens na barrinha, quando minha mãe resolve limpar a casa, aí o cara já visualizou tudo, né, mano? E aí a mãe do cara pegou e bateu a vassoura no videogame, cara. É legal ele dizendo aqui que ficou catatônico, cara, só olhando pra tela, cheio de quadrados quebrados. E daí ele nunca mais conseguiu finalizar esse jogo sem a flautinha, né? É, ele disse aqui que ficou sem falar com a mãe dele por 3 dias. Que isso? E só voltou a falar porque tava morrendo de fome, né, cara? E o próximo é de Solange, 23 anos, Florianópolis. Olha aí, cara, a Solange de volta, né? Andava sumida. Tava sumida aí. Olá, amigos asilados. Fiquei um pouco sem tempo pra ouvir os AsilaCast e enviar feedbacks. Mas agora já está tudo certo, então vamos aos comentários. Sobre esse último AsilaCast, foi bom demais. Fiquei lembrando da minha infância e de como era realmente difícil passar nesses jogos. Muitos realmente pareciam infinitos, e como a vida tinha mais adrenalina quando não se podia salvar, né, não? Olha aí. Com certeza. Diga lá se não dava um frio na barriga quando você chegava na hora de dormir e a mãe nos obrigava a deitar, tinha que desligar a TV e botar umas cobertas por cima do videogame. Puta que pariu, eu já fiz muito isso, cara. Puta merda. Antes de dormir, rezar pra não faltar a luz de madrugada e pra ninguém ter a ideia de limpar o quarto e puxá-lo da tomada antes de eu chegar da escola. Me deu muita saudade de jogar Zelda e outros RPGs que já fui viciada. Olha aí. Mas deu mais vontade ainda de jogar Super Mario World, meu jogo favorito pra sempre. Então rapidamente baixei o emulador e rumos pra matar a saudade. Aproveitando a deixa, sei que muitos ouvintes e vocês acessam o Gé um Bom Dia do padrinho Easy Nobre, olha aí. O post dele da última quarta-feira foi memorável e muito compatível com a ZillaCast 28, olha aí. Tem os dois links aí embaixo do emulador online que o Easy Nobre achou aí. Vai dar pro cara até salvar, cara, né, desse emulador aí online. No navegador. Olha aí, pra você que trabalha em escritório, né? É uma boa. Pois você é. Deixar esse link aí nos seus favoritos. Tem ali o link aí embaixo, aproveita. Rodrigo Iron Man, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. Fala galera do Azila Cash, finalmente fizeram um cast sobre o melhor videogame de todos os tempos. Bem, vim através desse e-mail contar uma história muito triste. É o legal que as histórias do Iron Man sempre são boas, né? E sempre é tu que pega as histórias dele, né? Pois é, porque o cara é foda, né? Algum tempo atrás eu estava voltando do colégio com um monte de fitas de SNES. Pela idade dele, ele deve ser saudosista pra caramba, né, mano? Porque o cara tem 17 anos ainda. É, cara. Mas faz bem, faz bem. Que um amigo meu havia me dado. Olha aí, cara. Eu não tenho amigos desse naipe, mano. Pois bem, voltando do colégio com um monte de fitas e tal. Quando estava perto de casa, fui assaltado, cara. Vixe Maria. E o ladrão levou metade das minhas fitas que, quando ele foi embora, eu pensei. Ainda bem que só levou as piores, se fudeu, hein? Aí. Iron Man começou a rir, né, e tal. E quando eu chego em casa, procuro meu SNES e não encontro. É você que tá ouvindo a história do Rodrigo Iron Man, a partir desse momento, começa a imaginar aqueles memes na sua mente aí. Aí beleza, ele chega em casa e tal, e vai procurar pelo Super Nintendo dele, aí pergunta pra mãe dele, ai mãe, mas cadê o meu Super Nintendo? Aí a mãe dele, calma e serena, diz, não, eu doei pra igreja. Puta merda, cara. E esse foi um dos dias mais tristes da minha vida, mas durou pouco. Porque no mesmo dia meu pai comprou um Play 2. Aí tu imagina que o Rodrigo Iron Man deve ter tentado se matar, né, nesse dia. É, cara. Aí eu vou pular, o pai, não, mas eu compro um videogame novo, não sei o quê. E o próximo e-mail é de Lucas Rodrigues, 18 anos, universitário, Recife, Pernambuco. E aí, galera doideira da Azileitor? Ouvindo o último cast de videogames, lembrei de bons momentos e jogos sensacionais. Mas lembrei também de momentos que não tinha meu próprio videogame. Aí meus grandes amigos me chamavam pra jogar Super Nintendo na casa deles. Olha aí. O título desse cast passado era pra ter sido Profissão Poita, mano. Chegava na casa de um fuleiro lá, aí eu ficava olhando pra ele jogar. Aí ele dizia, deixa eu jogar, velho. Dizia eu. Aí o cara falava, peraí, pô, essa fase é difícil. Aí tinha outro amigo que sempre que a gente tava lá jogando na moral, chegava a mãe dele e dizia que ia arrumar a casa e a gente tinha que sair. Puta merda. Puta que pariu, essa desculpa era velha, cara. Velho, eu ficava muito puto. A gente jogando um Goof Troop, jogão doideira do Pateta e Max. É muito massa mesmo. Anotando os passwords, aí tinha que desligar a parada. Inclusive, essa mesma mãe miserável desse cara, depois que a gente jogava bola lá na rua, ela mandava beber água na torneira. Filha da puta, essa mulher, mano. Porque não ia gastar água mineral com as pirralhadas, não. Eu já não gosto dela. Mas apesar de tudo, era uma época massa. Acho que até vou comprar um Super Nintendo. Agora lembrei de altos jogos rochedos, olha aí. Mas se for comprar, clique no link aí embaixo e vá na loja do patrocinador e digite Super Nintendo. E Alex Fábio, tudo junto, custódio, 33 anos, agente fiscal rodoviário, Cacilândia, Mato Grosso do Sul. O Alex Fábio de novo, né, cara? Mas antes de qualquer coisa, quem nasce em Cacilândia seria o quê? Cacilandiense. Muito bem. Olá, amigos asilados. Muito legal esse episódio sobre games antigos, pra mim foi uma bela coincidência. Ele saiu na mesma semana do Dia do Amigo. Olha. É, toda a minha galerinha se conheceu graças às locadoras de videogame. Olha aí. É, o nosso caso não foi conhecido. Se for pra parar pra pensar, eu acho que todo mundo do Azilla Cash, pelo menos os mais antigos, né, se conheceram por causa do videogame, né? Pior que é verdade, né, cara? Algo que marcou nossa história foi o adaptador para poder jogar até 5 pessoas de uma vez. Ixi. Foram muitas tardes jogando Bomberman, Top Gear 3000, entre outros. Ixi, Maria, cara. O Bomberman ali era foda demais, cara. Com 2 já era foda, imagine com 5. Ele continua aqui, fora aquelas piadinhas de quando a molecada chegava lá na locadora querendo jogar D4. Aí os ouvintes também têm direito a piadas trapalhões, né, cara? Alguns jogos marcantes do Super Nintendo não foram citados, mas também mereciam uma lista dos 10 mais. Ele cita aqui Metal Warriors, que eu concordo, Máscara não, Time Toons, a Turma do Pateta, que é o Goof Troop, Mickey Donald e Aladdin, entre muitos outros. Será que ele gostava da Disney, hein? Vou dizer uma coisa, que tem vários jogos Super Nintendo que a gente nem conhece, né, cara? Que é muito massa. É o que eu penso quando eu me lembro do Cyber Knight, cara. Eu nunca ouvi alguém falar desse jogo. É. Eu só conheço porque eu tive, era iradíssimo. E o próximo e-mail é de Maxwell Barbosa, trabalho com multimídia pra internet. 32 anos sem cidade. Recebi um beijo das meninas alguns casts atrás. Olha aí, malandrão aí. Cara, tarado. Já estava na hora para mandar um e-mail para vocês faz tempo, mas esse cast me trouxe muitas memórias e não posso deixar passar. É, na verdade, eu quero contar um caos que deve ter pegado muita gente desprevenida. Quando adquiri meu PS1, alguns amigos não saíam aqui de casa. Mas como eu tenho meus horários e regras, eles logo tiveram que arranjar seus próprios meios para jogar. Olha aí. Um desses amigos, que vamos chamar de Batoré, é uma pessoa meio sem noção, mas ama demais videogames. Um dia ficou muito feliz e veio me contar. Cara, lembra que falei que precisava de uma cama e um armário novo? Aí ele disse, sim. Então, eu também queria comprar um PlayStation. Sim. Então, tem uma loja onde você compra um jogo de cozinha ou de quarto e ganha um PlayStation? Aí ele disse, Nesse momento ele me mostrou a propaganda anunciada no jornalzinho da loja e começou meu dilema. Pois bem, não falei nada, deixei eu comprar. Dias depois ele vem à minha casa e pede meus CDs de PlayStation. Vai chegar hoje, liguei agora. Sim! O Maxwell, esse bicho, vamos dizer, isso deve ter algum tempo, esse bicho é um troll das antigas, né? Que ele fica, só tô imaginando a cara que esse bicho fazia quando dizia o sim. À noite, quando chegava a casa, ele me abordou na rua. Pode vir aqui, caso um momento, me tira uma dúvida. Percebi certa urgência e fui. Ele me mostrou o PlayStation dele, abriu a tampa e apontou para a entrada do cartucho do aparelho e perguntou: o CD vai em pé? Porque se for, a tampa não fecha. Querendo rir, mas sabendo que era um momento importante, expliquei para ele que na verdade era um PlayStation e que precisaria de cartuchos para jogar. Você já viu a esperança sumir dos olhos de alguém? Pois é, foi isso que eu percebi no rosto dele. Eu vi, mano, mas essa daí foi crueldade do lojista. É, cara. Dias depois soube que o PlayStation virou um ótimo pé de geladeira. Tu sabe o que é foda, mas o sonho da vida do cara tinha se realizado, mano. É, cara. Uma cajadada só, esse bicho ia resolver os problemas dele de casa, e de quebra ia realizar o sonho dele de consumo. A negada dá uma fodida dessa no cara, bicho. E aí o amigo do Maxwell deve ter perguntado, né? E aí, mano, e agora? Eu me fudi, foi? Aí o Maxwell deve ter respondido, né? Sim. Bicho, eu parei demais. Inegável, né, cara, que um dos caras mais fodas do cinema, com certeza, é o Capitão Nascimento. Eu acho que é o Steven Spielberg. O quê, bicho? Esse é o meu favorito. O Capitão Nascimento é foda, mano. Mas agora o Coronel Fábio, esse bicho rivaliza. Coronel Fábio, olha aí. Esse é o cara das frases, né, cara? Pra falar a verdade, nenhum dos dois. Quem manda nessa porra aqui é o Zé Pequeno, mano. Não, mas tu tá de putaria, mano. O Zé Pequeno, o mano. O Zé Pequeno ali é sacanagem, cara, também. Eu digo que o Capitão Fábio ganha de 1-0 do Zé Pequeno. Isso é engraçado. Fica no pede pro Zé Pequeno e pro Fábio sair. O Fábio, que é o autor da frase, né, do Pica das Galáxias. Pois é, meu bicho é uma autoridade em termos fodásticos. Pode ser que até alguém tenha inventado antes, né, esse negócio de Pica das Galáxias, mas o cara ali foi ele que inventou, cara. Foi ele que eternizou, né, cara. Foi. Não, meu, falando em cinema, é o Capitão Nascimento, só enxerga esse cara como sendo o mais foda de todos. Aliás, ele nem era pra ter sido o principal, né? Só que o cara foi tão foda de um jeito, cara, que ele roubou o roteiro pra ele, né, no filme. Pois então, o Fodaivos é o Homem-Aranha. Homem-Aranha é o mais massa. Se fosse o Hulk, mano, ficava calado na rua, Homem-Aranha, mano. Ó, o Hulk, mano. Ai, caralho. O Hulk. O cara mete logo o Hulk. Hulk é porcaria, mano. Não, é, pensei aí, tu tá frescando. Aí tu, mano, sabe, Theo, que o Homem-Aranha é um dos mais fracos, né, da Marvel. Mas é porque eu tô... Se não, o mais fraco, né? Se garante. Não, acho que ele perde pro Demolidor, ou ele ganha do Demolidor. Depois dele, só o Demolidor mesmo que é fraco. E o Justiceiro? Não, mas o Justiceiro entraria facilmente na lista dos fodões. O Justiceiro, mano, é foda, cara. Ali. Doido, é, o Homem-Aranha ali é o mais doideiro. Tô louco. O Homem-Aranha é um comédia. Ele é sagaz, mano. O bicho é comédia. Onde é que tu vê sagacidade no Homem-Aranha, mano? Em todos os pontos. Ele que solta piadinhas enfrentando os inimigos. Não, mas o cara ainda é ágil, mano. Aí se garante. A galera ali é tudo dura. O Hulk é todo duro ali, mano. O animal é gordo, mano. Só um assopro do Hulk, mano. Homem-Aranha cai longe, mas a gente tá falando do Homem-Aranha do cinema, né? E o Hulk do cinema. Nesse caso, Demolidor ganha do Homem-Aranha fácil. Demolidor ganha do Homem-Aranha? Tenepiri! Aí também já esticaram a baladeira de novo. Mas tá aí que não tem nem perigo. Eu concordo com o Manel que de filme, realmente o do Homem-Aranha é um dos mais massas. Agora, eu não acho ele um personagem fodão, não. Também não acho, não. Pois, porque esses três aí do Tobey Maguire foi muito fraco. Principalmente o do terceiro, Homem-Aranha Emo, onde já se viu. Foi Ah, mas um ponto bom, tá? O que é que tu tem que dizer? É dizer um cara que tu diz que é fodão, mas que já foi emo. Vixe, foi só um momento de fraqueza. Eita, ali naquela merda. Mas dá um comentário aí sobre o cabelinho do Homem-Aranha no Homem-Aranha 3. Aquele cabelo ali é uma nojeira, né, mas a gente deixa pra lá, né? A imoralidade aqui do Lima. Mas eu o estilo que... do andado ali dele é massa. Nada. Devo dizer que se for estiloso, ele copiou do embalo de Sábado à Noite, viu? Mas no universo cinematográfico, o mais foda que eu acho é o Vito Corleone. Puta merda. Ixi. Aliás, né, cara, todo cara que tem um nome italiano ou que tem o nome de Tony, cara, o cara tem que ser respeitado, né? Concordo aí com o que o Neto disse, porque Don Corleone, cara, acho que antes do Poderoso Chefão não tinha uma referência forte assim de máfia no cinema. Até hoje, ele é copiado ao extremo e todo mundo sabe que a referência é de O Poderoso Chefão. Não, o cara tem uma cadeira e o cara tem um gato, né? Aí... Pra que mais? E o cara tem um bigode, mano. Quem é que hoje em dia usa bigode, cara? E quem fazia ele, ele era o Marlon Brando, né? Pra que mais? Por isso que é que tu tá usando naquele dia, né, Neto? Tu é fã desse bicho aí, né? E a maioria dos caras que tem um bigodaço, eles são fodas, né? Os caras ali. Charles Bronson, né? Charles Bronson. Olha aí, mano, caralho. Ei, mãe, falar em bigodão do mal. Tem uma galera que trabalha no Detran que é o terror, viu? Quem, velho? Galera ali, os velhos do Detran do bigodão é só reprovando a legada, viu? Mas direto, né? Galera voltando a pé. Ei, mas tu ainda tá nessa tua batalha pra renovar a carteira, mano. Eu não, a minha é só daqui uns 3 anos ainda, tá doido, né? É de 3 em 3 anos que ele já passou dos 60, né? Pô? É, cidade aí. Mas todo cara que tem bigode é foda. E o Machete ali é outro cara que tem um bigodaço. Nossa. O cara é foda demais, cara. Mas quem é Machete? Não conhece não, cara, não acredito não. Então, Machete é outro nível, mano. O cara corta o braço do malandro com a peixeira, velho. Pariu. Tá, né? Também o que é que o Machete não faz, né, com a peixeira. É, cara. Outro cara que é foda no cinema, o Darth Vader. É. Cara, não tem como negar, cara. O cara já foi considerado várias vezes aí como o maior vilão do cinema. Essa aí foi falta de opção. É, mas tu sabe que eu gosto da franquia Star Wars e tal. Mas eu nunca me intimidei, cara, com Darth Vader. Nunca vi nada. Intimidei. Assim, ah, meu Deus, não sei o quê. Mas sabe o que eu acho por quê, né? Porque a gente não viveu aquela época do lançamento do cinema, todo mundo aficionado e tal. Ai, caralho. Cara, nunca viu ele pessoalmente, cara. Se o cara vê, o cara olha assim, puta merda. É, é só ir ali no Sana que deve ter alguns, mano. É louco, eu nunca vi, velho. Eu acho que só um dos únicos que consegue combater o Darth Vader é o Mestre Yoda. Fora ele, eu acho que não existe ninguém, não. Pra combater ele, eu boto o Bruce Lee. Olha aí, cara. Darth Vader pro Bruce Lee. É, realmente, assim, no cinema, né? Tirando do universo de disputa aí com o Darth Vader, porque o Darth Vader tem um sabre de luz, né? É verdade. A competição. É doido, é, macho. O Bruce Lee ali dá o ar da graça ali, o Darth já tá no chão estirado. Nem sabre de luz, nem canhão de luz que dê jeito. Canhão de luz, né? Mas aí daí um cara que tanto fez um personagem foda nos cinemas, como na vida real era foda também, né? Ah, é verdade, cara. O cara era foda dos dois lados, né? Eu só me esqueci do Bruce. Não é pra eu ter falado do Homem-Aranha, não. O Homem-Aranha é o peidão. O Bruce é o quê? É o rei. Ainda bem que eu lembrei do Bruce. E o Rock Balboa? Nossa, o cara... Só tem uma palavra, Stallone, né? Não, até perdendo o cara é foda, bicho. Até naquele último Rock que o cara pensava que ia ser uma merda, esse bicho mete um discursozão filosófico foda, né? É, cara. Porra, aquele... Eu queria agradecer. Eu quero agradecer a minha mulher. Eu amo o pai dela. Nunca vi essa fala aí no Rockball. É por aí. Isso aí é porque não podia faltar a piada trapalhões, né? Do Eu sou foda. Aliás, vários personagens do Stallone são fodas, né, cara? O Mario Cobretti, é o nome do cara, velho. Rambuzão aí é moral, viu, mano? O Rambo realmente, o cara. Não, o Mario Cobretti tinha um nome melhor. Tá aí um filme que não tem um que seja ruim, meu irmão. Puta que pariu. Eu sei de um filme ruim do Stallone. Doido, eu tô falando do Rambo, tô falando do Stallone. Não. Mas eu fiquei curioso, diz aí um filme ruim do Stallone. Aquele pornozão que ele fez no começo da carreira dele. É. só o Joel B pra conhecer essa merda, viu, mano? É, mas falar que ele fez também, nunca cheguei a assistir, não, né? Vai. Tô dizendo só os tarados de plantão. Sou foda! O Wally. Quem? Quem? O Wally. O quem? Ah, sei quem onde é. Onde está o Wally? O robô, pô, macho. Ah, cara. Sim. O Wally? E aquele bicho é foda, oh, pô, o único robô que sobrevive na Terra fica limpando o lixo todo santo dia. Depois pega um espaço mais do lado de fora, vai até pro lado de Netuno, Plutão, sei lá qual é aquele planeta. E sobrevive, mano? Putaria, macho. É foda, aí né? Aí ele tá quase um fudido aí já. É, velho, tá mais pra fudido do que pra fodão propriamente. O Jack Sparrow. É. O Jack Sparrow também tá mais pra palhaço do que pra fodão propriamente dito. Não, cara. Não, desculpa, Jack Sparrow é foda. Jack Sparrow é foda, cara. Primeira cena do Piratas do Caribe que ele aparece no parque do rei pra chegar no cais e o navio se naufragando, mano. Todo posudo, cara. É foda, mano. E quando ele fica cara a cara com o Kraken? Kraken? Kraken? Kraken é foda, por isso. O Kraken? Não, disse a parte que o Jack Sparrow encara o Kraken. Pois é, cara. O cara consegue. O cara enfrenta o Kraken de frente, cara. O cara tem que ser muito foda, velho. É o único que enfrenta, né? O cara tem que ser muito foda, cara, pra enfrentar o Kraken. O meu druido enfrenta o Kraken. Meu druido. Meu druido enfrenta o Kraken, foi massa. Ai, se tu, né, se tu jogasse sobre a minha batuta, de que tu enfrentava, né? Na mão do mestre. Mas vocês têm que ver que enfrentar o cara sempre enfrenta, né? O negócio é escapar com vida. É verdade. O negócio é sair de lá, né? Voltar. É, na verdade, o Felipe mestrando qualquer moito pode aparecer um Tarrasque, né? Então. Tarrasque é meu companheiro animal. Fica calado. Sou foda! Axel Foley. Ixi, esse bicho aí eu já soltei a minha homenagem a ele. Eu digo que ele entra também no hall dos bem sacados, mas eu não diria que ele é fodão, não. Acho ele foda, cara. O cara sempre tem uma malandragem, cara, por trás das coisas. Esse bicho aí é do meu time, esse bicho aí se garante. Ele botou uma banana na descarga dos policiais lá. Ele é putaria, que é cara mesmo. Ele realizou o sonho que eu sempre tive de fazer isso na infância e nunca tive coragem. Véio. Eu botei uma pedra já no canto de descarga do carro. E parou? Parou. Mas depois eu apanhei. Como é isso, mano? Tu, porque tu não correu, PC? Porque a minha casa, o quintal era pequeno. O quintal era pequeno, aí ele chegou até o final, aí não, aí... Eu tô numa viatura de polícia. Botei no carro do meu pai, mas meu pai não me bateu, o que bateu foi minha mãe. É massa, o cara quer lascar a própria família, né? Ele só tava brincando de Axel Foley. Filho do bem, ó. Sou foda! Pra anime, cara, só um personagem veio na minha cabeça e já foi até citado em Cash. Yusuke Uramesh. Olha aí. Por aí que eu ia falar Yori Agami. Mas esse bicho não é de anime, mano. É de jogo, mano. Acho que tem um anime dele também, mano. De 8 minutos. Eu acho que o time todinho do Yu Hakusho é foda demais, cara. Não, mas eu torço pro Riei. E ele é que é doideiro. E ele é do mal. Mas tu sabe que o Kurama ali, o Riei disse que o Kurama é mais forte que ele, né? É, consideravelmente quem manda naquela porra ali é a raposa Zona do Mal. Mas tu torce pra quem, mano, do Yu Hakusho mesmo? Mas eu torço pro Riei, mesmo ele sendo, se bem dizer, o mais fraco. Ah, oh, doido, mano. O Riei o mais fraco, olha. É, mano, é fraco. É porque tu tem preconceito com anões, mano, assumi agora. Até o Kuabara é mais forte. Agora eu ouvi falar que o Riei, ele tem um seriado só dele lá no Japão, mas eu nunca confirmei, aí, não. A verdade aparece. Eu nunca confirmei isso, não, mas o pessoal disse que tem um mangá só dele. Pra que existe o Google? É exatamente isso que eu ia dizer, porque isso aí é pré-Google, né? Esses boatosão. É, pois é. É por isso que eu disse que eu nunca confirmei, mas dizem que tem, né? Agora outro personagem que é tão foda quanto o Riei e o pessoal relaciona muito com ele é o Vegeta do Dragon Ball. Ah, o Vegeta é foda. O pior é que eu nunca torci para o Vegeta. Torci pra quem? Dragon Ball, até. Kuririn, né? É. Aí, literalmente, eu não torci pra ninguém, ó, mano. Por que eu fui com a cara desse anime, ó, mano? Por quê, mano? Pra torcer pra alguém, eu torço pra burro. Se for assim, eu concordo com o Manel, porque a Bulma é fodástica, porque domou o Vegeta e domou legal. A Bulma é a Bulma, né? Pronto, né? Vendo por esse lado, é realmente. Vendo por esse ângulo. Eu digo que ela me domaria também. Não, mas de anime, o cara mais foda de todos os tempos que eu tenho recordação é até hoje é o Saito do Samurai X, cara. Maria, cara. Tem que parar, porque eu acho que o Dragon Ball Z, eu não me lembro se ele passou antes ou foi o Samurai X que passou antes. O Ball passou antes. Dragon Ball. Tá passando TV diário, viu? Vixe, é só mesmo. Tipo, pois é, foi um mechanzão aí massa, né? Está sendo exibido Samurai X. Quem começar a assistir na data que esse cast está sendo publicado já vai estar no início da saga do Xixi. Mas beleza, o Vegeta era foda, só que o Saito era mais massa, né? Porque esse bicho era mais real, né? Vamos dizer assim, ele era humano. Esse bicho era ignorantezão pra porra, mano. Chegava logo dando voadora, metendo a chibata nos caras, não queria nem saber, ele era muito massa. E a técnica dele era estilo um taco de sinuca, né? O bicho fazia. Pois não, é. Não, e o Saito é do tipo, mata primeiro pra perguntar depois, ignora depois. É, mas ele é um dos poucos caras que não tem bigode, mas ele fuma. E o fato dele fumar deixa ele foda pra caralho também. Ei, mas você sabe que ele existiu, né? É. Saito, filho. Existiu, mano. Na verdade, todos os personagens, mano, do Samurai X são baseados em personagens reais. Ah, sim. Já é de... Eu ia dizer que o Saito existiu de verdade, o Saito mesmo. É, o Maru do Samurai X, cara, eu acho que muitos personagens são massa. O próprio Kenshin, cara, eu acho massa. Na época que ele era Battle Sai, eu achava ele foda. Retalhador. Aí depois, quando ele ficou do bem, cara, o cara virou meio riado, assim. Um carazão mega foda, cara, que quando ele entra em cena, eu grito, puta merda. Mestre do Kenshin é muito foda, cara. Ah, sim, o... não é o nome dele, mas é o... É o Senjuro Rico. Caralho, cara, o cara é muito foda, cara. Agora, esse bicho, tu sabe que o autor, ele mesmo disse que criou ele pra ser o bugadão da série, né? Que se... acontecesse qualquer parada impossível, esse bicho aí dava jeito. Ele era o salva-fish. O bicho é muito bugado, cara. Ele... Diga-se de passagem que esse bicho enfrenta um gigante pau a pau, né, no anime. E ainda é verdade, né? Isso aí não posso opinar porque eu só li o mangá. Ah, mas no mangá também ele enfrenta um gigante pau a pau. Eu acho que só um cara pra ser pau a pau ali com o mestre do Kenshin é o Armstrong do Fullmetal Alchemist. Esse bicho de vergonha, esse bicho agora. Esse bicho aí é muito massa, cara. Ele ali. Puta que pariu. Pior é que eu não assisti também. Não, se for batalha de mestre, tem que ser a mestra deles, né? A mestra dele é muito burrada já. É, meu pé na cova. O Armstrong ali é que é muito massa, cara. O Armstrong é massa porque esse bicho é um fisiculturista real, né, mano? Quando eu assisti a série, eu achei muito massa essa putaria de qualquer coisa, esse bicho ficar fazendo pose ali do nada. E isso aí ia ser foda. Ganhar a luta ali só no tapa, né? Pode fazer jabá do anime também. Todo dia, 7 horas da manhã, no Sony Spin, pra quem tiver TV a cabo, passa o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ah, onde, bicho? Sony Spin, pra quem tem TV a cabo, mano. O personagem anime foda, pra mim, é o Dark Schneider, do Bastard. Dark Schneider? É. A única coisa que eu acho massa nele é porque ele tem o nome dos golpes de baseado em bandas de heavy metal, exatamente. Mas ele é foda, mano. Ele derrotou a Elemental do Fogo usando fogo. Ixi. Não, agora, de animes fodões do passado, o cara mais foda que tem é o Kenshiro, do Hokuto no Ken. Isso aí é apelão, viu? apelou demais. Deus, cara. O cara matava o cara com dois dedos, mano. Pois é, mano. Mas com dois dedos e com um gritinho fino, mano. Não tem essa agravante aí. Com gritinho fino, é que beleza. Um gritinho fino, é mesmo. Não, mas no último episódio que eu vi, ele derrotou o cara com um dedo só. Não duvido, hein? Eu ainda não terminei a série, mas... Daqui a pouco ele nem luta, né? E derrota o cara já. E o pior, mano, é que esse bicho é tão foda que tem um episódio lá que ele tá lutando tipo contra a gangue do exército, uma parada dessa. Aí tu se liga aquelas máquinas que é um tipo um guindaste com uma bola de ferro que demole prédio, essas paradas. É. O cara joga uma bicha daquela nele. Aí nem mata, né? Só faz desmaiar. Aí, vixe, meu irmão. Caralho, véio, agora foi foda mesmo. Pegaram o Kenshiro. Só que quando os caras levam ele pro quartel, ele, não, bola de metal ali não fez nada comigo, eu só fingi que desmaiei pra vocês me trazerem pra cá. Aí tu é doido, bicho, essa daí foi esticadíssima. Agora desses caras assim que só levanta um dedo e derrota o cara, mano, tem o Ikki de Fênix ali também. Porque aí é apelação também. O Ikki aí eu torço por ele, hein. O cara levanta o dedo e mata o cara, pro. Na época do Cavaleirozão aí, eu falava que eu era o Ikki, hein? Cada um aqui na minha família era um, aí eu era o Ikki. Mentira, eu vou... Pode que é verdade, mate, lascar, mano. Mas peraí, quem era o Moura? O Moura era quem? O Moura era o Shiryu. E o Alcione? Ninguém. Mentiroso, mano. O Alcione que era o Ikki, mano. Tá aí a verdade. Era o Shoma. Era o Shuma, é óbvio. Tem Shoma? Que Shoma? Shoma é um cavaleiro de aço, mano. Andrômeda, velho. O Shun era o Ilam, mano. O meu vizinho. Mentiroso, mano. E por que é que de todo mundo só tu que teve que deixar o cabelo crescer pra ficar igual o Shun? É, isso aí foi uma pegadinha legal, mano. Deu certo. Gostaram da parede agora. Mas o Shiryu eu acho foda também. O Shiryu ali eu acho ele massa. Eu acho ele um dos deficientes mais fodas que já foram criados nos animes. Eu acho que o Shiryu ele se faz, tipo, pra que o povo goste dele, porque não faz, assim, pra mim não faz nada demais. Ele, quando tem qualquer perigo, ele taca o dedão no olho, pronto, aí fiquei cego, vou alcançar o sexto sentido, vou matar todo mundo, pronto, acabou. Ó, Iva, pra que é mais foda que isso? Praticamente eu não, strike, né? Eu não sacrificaria um olho meu pra atingir o sexto sentido, não. Não, mas a merda do Shiryu é justamente essa aí. De 100 capítulos ele passa 89 cego. Ele é um cara cego, pô. A gente sabe que no mangá ele fica cego pra sempre, né? Ele não recupera a visão em nenhum momento, não. Complementando o que o Telos falou, de 100 capítulos, 89 cego e 150 se reclamando. Mas todas as... O foda do Shiryu, cara, é que o Mestre Ancião, ele foi sacanagem, mano, ali com ele. Ah, o Mestre Ancião é o maior troll do anime, mano. Não, porque o cara só ensina as técnicas de suicídio, mano, pro cara, mano. Não é nem isso, velho, porque aquele malandro era o maior garotão, mano, desde o início, bicho. Maior garotão, né? É, mano. Agora, outro carazão fodástico em outros níveis de anime que eu acho é o L do Death Note, cara. Ah, o L. Não, mas tem essa. Nesse anime aí do Death Note tem essa dualidade, que o Kira também é foda, cara. O L é foda, cara, naquela primeira cena que o cara vai. Que ele tá tentando descobrir onde é que o Kira tava. Aí, puta merda, o cara fica. O cara é foda, mano. Porque a primeira vez que eu assisti o Death Note eu fiquei com aquilo na mente, né? Porque o cara só. O cara mata as pessoas escrevendo o nome num caderno. Ah, puta merda, mano. Como é que o cara vai capturar um bicho desse? É a mesma aflição que eu senti, viu, cara? Como é que o cara vai pegar o cara, viu? Aí o cara, o L vai e mostra que é possível, cara. E isso que surpreende, mano. Porque o cara tá lá, vixe, meu irmão, fudeu, mano. É um Zé Ninguém no meio de uma cidade no mundo, mano. E agora? Aí na primeira jogada desse bicho, mano, ele já diminui a probabilidade do cara pra uma cidade só, mano. É, cara. Puta que pariu. Mas, na verdade, essa rasteira que ele dá aí é porque o cabo é muito burro. Eu concordo. É, o cara solta ali a pegadinha do você é do mal, você é uma, isso é uma coisa má. Aí ele fica com raiva e mata o cara ali ao vivo e a cores. Olha, porra. Ah, mas se tu achasse que tu era Deus, tu não ia fazer isso, mano. Não, mas ó, deixa eu falar, deixa eu defender o ponto de vista do Telos. Pô, o Kira, o Light, né? O Light, dependendo da versão que você esteja acostumado, ele tava seguindo um padrão já, não tava nem vendo quem ia matar, se era de qual região e tal, não. Apareceu na TV, ah, não gostei, matei, pronto, tchau. Mas peraí, cara, o cara tava com um objeto que era só escrever o nome do cara e matou o cara. Um objeto divino, diga-se de passagem. O que que o cara ia pensar mais, meu? O cara escreveu, pronto, matou o cara. O que que ele tava pensando na hora? Em nada. É até porque ele não imaginava, vixe, meu irmão, tem um detetivezão filha da puta, fodástico, que vai conseguir me pegar. É, mas então, deixa eu reformular a situação pra vocês. Vamos lá, tá todo mundo assistindo a final da Copa Brasil e Argentina e o Galvão Bueno começa a xingar. Todo mundo conhece a cara do Galvão. Você vai escrever o nome dele do Death Note e pronto, fudeu, né? Sim. Então, é vacilo. Por que, mano? Matava depois ou antes do jogo? Ah, mas isso ia ter graça se fosse ao vivo. Que antes ou depois... É porque ali no anime dá a entender que ele já usa a parada ali ao vivo e a coisa pra justamente todo mundo tremer nas bases. Exatamente. Ver que ele matou ali ao vivo, certo? Perfeito. Dessa parte eu entendi. Demonstração do poder dele, cara. É só... Mas é uma completa idiotice o cara se levar na raiva, mano. Ele matou aquele cara ali por causa da raiva que ele sentiu na hora que o cara disse que é uma coisa do mal. Mas ele queria demonstrar o poder dele, mano. Só isso. Não, o bicho é um peidão. Ele nem pensou, cara, no que é que o cara tava pensando. O cara é Deus, ele tem que pensar nas possibilidades. Então é por isso que eu disse que o L é foda e o Raito eu não me manifesto. Mas eu sou do time do L também. O L ali é muito foda. Sou foda! Malandrão ali que eu achava pelo menos muito massa, cara. Cara muito foda quando eu achei a primeira vez, era o Itachi do Naruto. Aí depois mó pai. Um amigo meu contou a virada da história do cara, mano. O que é que acontece mais pra frente? Moé, mas quem é esse aí, mano? Itachi do Naruto. Irmão do Sasuke, mano. Não, deixa aí. Aí eu. Sabe nada, tu tá digitando Google agora. Quando um amigo meu conta como é que é a história dele, mas lá pra frente, cara, e cara, quando o cara começa a ligar todas as peças do anime, aí, puta merda, cara. A história dele é foda, cara. É, de história do Itachi, realmente foi uma das mais fodas que eu já vi, porque ele é um personagem todo na contramão, mano. É, cara. O cara começa aqui, bicho, filha da puta, não sei o que. É, o Itachi é doideira também. Mas aí, lá pra frente da série, com 10 anos, eu acho, de publicação, da série, o autor amarra essa virada tão bem feita, bicho, que você fica de boca aberta. Você, meu irmão, mas como é que pode? Uma tava tudo ali, eu não vi. É, foi foda. É impressionante demais, mano. Do Naruto, que eu acho foda, fora o Itachi, é o quarto Hokage. Ah, o quarto Hokage, mano. Ah, o quarto Hokage é um ladrão, mano. Aquele bicho ali, mano. Aquilo ali era só jogada de marketing, mano, dele. É, aquilo ali era um caminhão carregado de coco babão. Babão, ó. Do Naruto, o mais foda é o Orochimaru e não tem conversa. Tu é doido, mano. Orochimaru é uma merda, mano. Ó, doido, o bicho é o supremo, mano. Eu prefiro o Jiraiya. Também, ó. Não, mas do Naruto, eu acho o velho Hokage, o terceiro, foda demais. Por isso que o Orochimaru matou ele, mano. Não, mas o cara é foda, viu? O bicho enfrentou o cara velho, já. É, já tá explicado. O cara é muito foda. Ele usou um macaco, mano. Aquele macaco ali foi covardia também. O macaco, ó. Caralho. Macaco do mal. Mas se for comparar foda entre os Hokage, é o primeiro e o quarto. O quarto e o primeiro são muito foda. O quarto eu não vejo nada de foda nele, não. É porque tu não sabe que se move na velocidade da luz, né? Eu sei, mano. Por isso que eu não vejo nada de foda, mano. Se for por isso, todos os Cavaleiros de Ouro são foda, né? Se for por isso, o Flash da Liga da Justiça é foda. Não, mas o dos Cavaleiros de Ouro, o mais doideira mesmo é o Cabaço. Quem? É o Virgem. bicho é doideira demais, ó, mano. Bicho é a plena moral em Cavaleiro ali é o Virgem. Mas ele tem a dublagem mó paia, mano. Mais do que Radamantes ou qualquer outro que venha aí sendo mais forte, né? Porque tem outros mais fortes conforme o anime vai indo. O de ouro, melhor o saco. Mas o saco, não. É sim. Oito, macho. É faltou de Libra, mano. Cabaçozão detona todo mundo, mano. Que esse cabaço, mano. Picas das galáxias dos jogos. Kratos, sabia? Tem dúvida, né, cara? Ah, o Kratos já era batido, mas todo mundo... É, cara. Não, mas tem um ressalve aí pro Telos, porque esse bicho já tá há 4 anos dizendo que vai fazer um cosplay do Kratos e nunca faz. Corre mais bem muito, viu? Dizendo que vai malhar, não sei o quê. Já tô bem pertinho de chegar lá. Doido. É, realmente é porque ele já tá careca, mas ele tá começando por cima. Não, mas agora de personagem foda, foda mesmo, tirando Kratos, é o Scorpion, mano. Scorpion, puta merda. Scorpion, típico apelão do Mortal Kombat. No Mortal 9 o cara tá invencível, cara. Eu ganho dele com o Strike. Quem, mano? O Strike, o policial? Sim. Aí, aí. Mas o Scorpion é dono do inferno, esse bicho. O Scorpion, mano, a cabeça dele é uma caveira, mano. O que é que tu quer mais, mano? É, o cara que caga numa caveira, Duke Nukem. Não, o Scorpion leva o Duke Nukem pro inferno. Não, senhor. Pega o RPG, o número 5 no velho teclado, e taca um míssil no meio da cabeça dele e pronto. O Duke Nukem 3D, tudo bem, mas o Duke Nukem Forever, esse bicho leva ele pro inferno tranquilo. Não, tô falando do Duke Nukem 3D. Eu me recuso a comentar do Duke Nukem Forever. Agora do Scorpion pro Sub-Zero, eu acho que é pau a pau. Esses dois bichos aí são do mal. Ah, eu prefiro o Strike. Isso. Strike é foda, né? Aquele gordo ali, sai daí, mano. Gordo, mano? Que gordo, mano. Strike é gordo também. Gordo? O primeiro Strike que aparece no Mortal Kombat, ele está acima do peso. Não me lembro disso, não. Que Mortal Kombat é esse? Sei lá qual que ele aparece no primeiro. É porque ele fazia o Babalit, toda vida ele fazia o Babalit aí. Eu gostava do Animality dele. Curiosamente, qual era o Animality dele? É um Tiranossauro Rex. Eu sabia, mano, que tinha um dinossauro no meio dessa parada, mas ele tava falando em... Sou foda! No Street Fighter, quem é que vocês acham que é o melhor? Ken ou Ryu? Akuma. Que é mais foda? Akuma, mano. Akuma é chefão, velho. Vai até o Ken, mano. É o Sagat, mano. Tu é doido, né, mano? O Sagat é moral também, viu, doido? Mas o Sagat perdeu pro Ryu, né? A luta foi comprada, mano. Não, mas eu torço pro Ken, mano. Foi só pra contar a história do jogo, né? É, mano. Ah, eu acho o Ken também foda. A única coisa foda no Vixe Mari. E agora? O Zangief, mano, também. Zangief? Zangief é putaria. O que falou Zangief aí, velho? É, mano, Zangief é uma bosta muito grande, mas aí um dos golpes mais difíceis do Street Fighter. Porra, daquele pilão, mano. 360, né? Eu vi poucos fazer aquilo ali, viu? Do Street Fighter só não escolho o Akuma, cara, que a Akuma já é apelação aí, esse bicho. E o Shin Akuma do Capcom vs SNK 2? É, esse aí deu milígio, mano. Esse é o que ele é um android, é? Não, o android aquele... ele é do... Acho que é Street Fighter vs Capcom. Não, é Street Fighter vs X-Men, eu acho. Sou foda! Outro personagem também que é uma dúvida é o Mario e o Sonic. O Mario é foda e o Sonic é foda também. O Sonic é uma bosta, mano. O Sonic no Sonic 2 é foda, mano. Ele tem que dar crédito pro Mario, porque o cara se lasca de correr atrás da princesa, faz o caralho, né, 4 e chega lá, vem o Toad lá, dizer que a princesa tem outro castelo. Mas ele entra na categoria fudido, mano. Não é foda, não. O Mario no Super Mario World, ele é foda. O Mario no Mario Kart é foda. Agora nos outros... Vixe, vai dizer que no Mario Kart eu acho foda é o Yoshi, viu? Eu acho mais massa do que o Donkey Kong é massa. É, mas o Mario Kart do Donkey Kong domina ali, mas nem que ido. Se eu tirava Altos Fight, eu e o Adonis, ó, mano. É, tu escolhia quem ali no Mario Kart? O Yoshi. Ou o Adonis devia escolher o Kong, né? O Adonis escolheu o Rei Copa, mano. Que bicho é do mal. Os disputados eram o Yoshi e o Luigi. No Luigi aí a negada deu uma pausa dramática, né? Ei, mas falando em Mario Kart, esse negócio de kart, e o Quest, mano? Quest? Quest, a raposinha lá, mano. Isso aí ninguém conhece. Ah, mas o Crash. Ah, Crash, né? Crash, o Crash, Crash, ele morreu, mano. Infelizmente. Não... A franquia morreu faz tempo. Sou foda! Mas um carazão foda, cara, dos jogos é o John Marston, viu? Quem? O John... Sabe quem é que eu digo que é foda mesmo agora? Não, pera aí, o protagonista do Red Dead, cara. O cara é... Puta que pariu, cara. O Dante do Devil May Cry também é foda. É, ele também. É, mas no novo Devil May Cry esse bicho não vai ser tipo um drogadozão muito louco não, hein? Que vê alucinações e tudo mais. Ele era foda, mas estão deixando ele empalhecendo ele. Começando a cortar pro outro lado, né? É, estão empalhecendo ele. Sou foda! Falando do Link do Zelda, eu acho que ela se garante, mano. Ali é chamativo. O Link é o típico herói, mano. Por isso que é foda. É, mas agora uma dúvida que eu tenho, mano. Na mente de vocês, o Link é anão? Não, depende da versão do Zelda. Não, mas eu digo, o Link. Tu imaginou o Link agora o quê? Um cara de 1,60m, 80cm? Na verdade, mas tem 1,5m. Cara, eu imaginava ele sempre tipo igual uma criança ali. Eu nunca imaginei ele adulto assim, tipo Legolas e tal, não. Sempre. É porque nas versões tipo Super Nintendo ali e tudo, o Link é uma criança. Não. Porque nas ilustrações daquele manual, cara, pra mim o Link parecia um anão, mano. Porque ele não tinha feição de criança, ele era baixinho e tal, mas tinha uma feição meio de coroa, se liga. Tinha uma barba, né? Agora um cara dos games foda também, só que ele é mais clássico, é o Alex Kidd, cara. Alex Kidd é uma sacanagem do game. Ó o doido, mas o cara é foda, mano. Alex Kidd. Taria. O que, pô? Vocês não acham o Alex Kidd foda, não, mano? Tem um pouco. Foda é o cara passar meia hora jogando aquela porra. Não, mas o ápice do jogo, mano, já é na segunda fase, mano. Em 5 minutos o cara já joga o melhor momento do jogo e por isso que o jogo é foda, mano. Então o jogo é foda, mas um personagem... Personagem não. É, mano, porque se ele não tivesse lá, o que é que seria do jogo? Se não tivesse Alex Kidd no jogo do Alex Kidd, o nome do jogo não era Alex Kidd, né? Imagina um jogo do Alex Kidd com o Sonic, né? Pois é, bicho, ia acabar com a franquia, mano. Não, mas desses personagens aí do Mega Drive, tu me lembrou de um. O Kid Camaleão ali era foda. Vixe, esse bicho aí é... Esse bicho era bugado demais. Esse bicho aí teve uma época que ele era o herói da criançada, viu? E o Sephiroth, mano? O Sephiroth é outro que é bugadaço, mano. Sephiroth é da categoria Megas bugado. É, cara. Começo da conversa e o cara não morre, né? O cara usa o Game Shark na vida real dele, né? É, mano. O bicho é tipo Isaías, velho. Sou foda! É, vai lá, eu já sei quem é que o Theolus vai dizer. É o César da locadora. Não, mas fala aí, tá. Qual a tua opinião? César da locadora. Não, o Joel, mano. Fala aí. César da locadora. Eu vou chutar, deixa eu chutar. O Toninho da padaria. Pensei que ia dizer o Toninho do diabo. Sony aqui era da locadora. Ei, eu posso mudar meu palpite, eu vou mudar meu palpite, pra mim vai ser o Beisola. O Beisola é uma doideira. O bicho aí é um dos mais, mas foi quase. Última chance, a do Joel, vai. Michael Jackson. Passou perto, toma. Mas o mais foda de todos é o Telos. Olha aí, a putaria. Bicho é doideira, mano. Mas por que é que o Michael Jackson tá perto, velho, do Theo Luz, velho? Porque os dois caras são negros, mano. E anda de costa. De costa. Mas tu consegue fazer o grito fino, Theo? É o grito do Michael vendo treinando. Vai lá, que isso aí. Palhinha aí, mano, palhinha. Dá uma palhinha aí. Uma, duas, meia aí. Au! Minha mãe aqui. Ei, mano, mas já que tu falou aí na tua mãe, mano, pra mim um carazão foda é o Alcione. Vixe, é verdade, cara. Puta merda. O Alcione, cara, o cara não, nem começou a gravar, sabe nem o que diabo é podcast, mas o cara é o melhor podcast do universo, cara. É, eu também acho. O Alcione, mano, esse bicho tem uma postura de vida muito doideira, mano. Por favor, me derem dessa figura chamada Alcione. Então, contei a história do Alcione no restaurante, só pro pessoal ficar embasado. Conta aquela da churrascaria aí, conta aí. O meu Alcione é o meu irmão, certo? Aí uma vez a gente chegou lá no Alcione, ó, chegou lá no mercado, na churrascaria. Aí ele ficou mais ou menos, chegou, sentou e ficou mais ou menos 10 minutos, 15 minutos sentado lá e nenhum garçom chegou nem nada. Passa uns 20 minutos e nada. Aí ele: ei, mano, qual é o telefone dessa placa aí? Qual é? Aí eu falei pra ele, né? Aí ele ligou aí: alô, aí é da churrascaria tal. Aí o cara: pois não, que eu gostaria de saber se vocês têm garçom aqui. Aí o cara: garçom? Aí ele: garçom, que eu tô uns 20 minutos aqui sentado na mesa e não vem ninguém. Os garçons tudo de levar uma rolada lá e pra atender ele. É, mas tu tem que dizer que quando o garçom chegou, ele quebrou uma cadeira nas costas desse bicho. Sério. É, o Alcione aí é foda. Agora outro cara foda da vida real, cara, que eu sou mega fã dele, é o Silvio Santos, bicho. Puta merda, cara, não tem cara mais foda que ele, não, bicho. O cara era camelô, cara. Vendia caneta, justamente. Corria do rapa, né? Hoje em dia o bicho é mega bilionário, cara, aí. Não, hoje em dia ele foi mega bilionário. Hoje em dia ele tá numa situação complicada. É, mas o cara já tem o dinheiro dele guardado, já. É, mas fica a dica, não confie nos cunhados, hein. Não, porque tu sabe que pra a Hebe abandonar o barco é porque o negócio tá crítico, né? O Gugu também, né? Outro cara bugado ali também é um ratinho ali, continuando no SBT, ratinho. Né? Ratinho, eu fui com a cara dele. Por quê, velho? Ô, louco, mano, o ratinho ali, o bicho é celebridade, mano. Bicho... Ele tem bigode também, Thelma. É, velho. Pois é, mano. Sou foda! Eu falei do ratinho, mas tem um cara que deu os ensinamentos pro ratinho, que é o Alborguete, mano. Vixe, Mari, o Alborguete é foda. Que é esse doido, mano? É, mas agora o Alborguete, esse bicho é mais velho do que o ratinho, mano. É? Tu sabe qual foi o erro do Alborguete? É. Esse bicho não deixou o bigode. Mano. É verdade, mas o cara tinha o cabelo estilo Albert Einstein, cara. É, mas engraçado que todo vídeo que eu vi dele, sempre manda os caras ir a merda, mano. O cara passava a emoção dele no programa em preto e branco, cara. O cara todo cinza lá, o cara via que ele tava vermelho, cara. Não, mas massa que tem um vídeo dele aí que ele diz assim: esses vagabundos, não sei o que. Aí ele pega o cacetete dele, né? E aí, vagabundo, aí, pá, ataca na mesa, a mesa se quebra, né? O Borges tinha a mão maneira, né? Tem aí que ele vai anunciar até o próximo programa. Aí ele diz que o cara tava vendendo drogas na frente de um colégio, numa escolinha, né? Aí ele: isso é um absurdo, o cara vendendo drogas na frente da escola, não sei o que, vocês vão ver amanhã. Aí eu... O cara dá um gritozão. Essa daí do Alborguete foi foda. Sou foda. A outro carazão foda ali que tem também é o Jack Chan. Bicho é inegável, o Jack Chan ali é foda. Tem um cara lá na empresa que trabalhava, mano, que esse bicho é parecido com o Jack Chan. É não? Vai dizer que é pai do Jack Chan Jr. É ele, mano, que tava trabalhando lá, velho. É, mas agora vamos dizer, um cara foda em menor escala é o pai do Jack Chan Jr., você tá achando? É mesmo. Ah, o pai dele, né? O pai dele é comédia mesmo. Pai do Jack Chan Jr. Bicho é do mal. Vai, basta é a voz dele, imita ele aí, Telos, e faz um estrofe. Não, não, imita o pai do Jack Chan Jr. quando ele descobriu que vocês não estavam estudando, mano. Que ele tava explicando a questão errada lá. Puta que pariu, vocês são foda. É que no meio da questão já você vai dizer que a outra tinha pensado logo. É, mas outro carazão foda ali é o pai do Manel, né, cara, também. É, mas esse bicho disse uma das frases mais clássicas, que joguinho de dado não bota panela no fogo, né? Essa frase é... Essa aí é quase, é quase todo dia, né, Felipe? É, sim. Sou foda. Ei, mas agora em caras foda, o senhor Pinóquio entraria na descrição de caras fodas? E o Isaías? O Isaías não entraria em ladrão. Se eu não ouvisse aquela história da locadora que quebrou por causa da lenda do conto dele ali, se eu não tivesse ouvido essa bicha, eu não botaria ele foda. Mas depois que eu vi esse conto, realmente o cabo é foda, viu? É, mas tu já pensou o que é que o dono da loja não disse dele, hein? Tu já pensou se o Steve Jobs contratasse ele? Que é que ele não faria no mundo, cara? É mesmo, eu acho, cara, que ele já era dono da NASA. Agora, o próprio Steve Jobs, cara, ele é uma pessoa muito foda, né, não? O cara é o cara mais rico do mundo, né? Não, o cara mais rico do mundo é o Bill Gates. Não, o cara mais rico do mundo é um mexicano, mano. É o Seu Madruga, né, o cara aí. Pronto, é isso aí mesmo. Então, falando sobre o Seu Madruga, eu descobri que ele paga o aluguel todo mês. Por quê? Todo mês, porque sempre quando o seu barriga vai cobrar lá, são uns 14 meses de aluguel sempre. Mas esse bicho controlava o tempo. Controlava é que essa teoria aí, mano, que ele era um mago do tempo. Porque não importa quanto tempo passa, Seu Madruga sempre irá dever 14 meses de aluguel. É isso aí mesmo. Não importa o número de capítulo que passasse, toda vida ele falava só 14. Mas aqueles episódios do Chaves, cara, foram gravados em um mês, mano. Vou ver por esse lado, então. Não, mas o Seu Madruga, ele era foda até na vida real também. E usava bigode. Exatamente, viu? É. Agora eu tenho um tio que é a cara dele, viu? Puta merda, viu? E quando eu fui na casa desse meu tio, que é parecido Madruga, cara, eu olhei na gaveta dele, o cara tinha um chapéu idêntico, mano, o Seu Madruga, cara. Porque o cara faz cosplay, mano, isso aí tá na moda. Ei, mas falando de chapéu do Seu Madruga, vocês já perceberam que o chapéu do Seu Madruga nunca rasga, nunca suja? Porque o chapéu dele ali é original, mano. É porque o sapato dele ali é sempre bem limpinho, mano. Quando ele pisa ali, o bicho continua limpo. Agora, hoje passou na televisão um episódio que ele tava de blusa branca. É verdade, ó. Será que aquela camisa preta dele é que é aquela branca só que sujou, hein? Vai saber. Sou foda! E aí, mano, mais personagens fodas aí que vocês conhecem. Michael Jackson, Michael Jackson. Ele só detém um recorde de ter comido mais criancinhas do que o Lobo Mau. É isso. Esse aí tá bem, olha, mano. Essa daí agora eu fiquei meio assim, viu? Tava só esperando. É, antes disso, sabe quem é um cara também que é foda? O Lulu, mano. Porque o Theo tinha uma porrada de vinil do Michael Jackson. Aí o Lulu acordou um dia sem nada pra fazer e rasgou esses bichos aí tudinho, mano. É verdade, é. Esse dia aí foi massa. Qual foi o disco mais precioso, Theo, que o Lulu rasgou do Michael? Não me lembro não, mano. Foi aquele que ele tá com o terno branco, do Thriller. Tinha esse daí, que era o terno branco e no fundo era a maior loucura de imagens, assim, tipo os olhos, assim. Dos olhos é que era do mal. Ei, tu sabe também o que é uma corra foda? Que tinha a maior galera na sala e os caras olharam e não fizeram nada, mano. Caralho. Com a informatização, né, o cara não chega nem mais perto de vinil, porque até mesmo não tem nem som mais aqui que rode isso. Tem. Mentiroso. Tem mais não, eu tinha um som velho mesmo que pegava os discos, mas agora não tem mais não, quebrou. Não é som não, mas é radiola. Mano. Sou foda. É foda, mas quando o cara tá com a mulher... Que a mulher tá com medo da barata, o cara vai e mata. E o cara se sente o pica das galáxias, velho, nessa hora aí. É, essa daí eu vou entrar no couro da pausa dramática, viu? Também. Mas o Theolus entra nessa aí. É, mano, pra salvar as bebezinhas de algum perigo eminente é importante. Uma vez eu salvei a menina de um assalto. Eu tava lá na... Tava aqui na poderosa... Meu poderoso barracão. Eu tava aqui e tal, aí a menina ligou e tal. Aí, eu não vou dormir aqui em casa hoje, não. Eu quero ir pra aí. Aí eu... Pois, meu amor, tá muito tarde, né? Já são... Tá perto de 10 horas, 10 e meia. Tá perto de 5 da manhã, né? Já. É não, vai ficar tarde. Ela só poderia pegar um ônibus pra ir lá pra Francisco Sá, entendeu? Francisco Sá, depois de que o sol se esconde, é um perigo, né? Ei, mas que hora, mano? Depois que o sol se esconde, já é um perigo. Imagina depois das 10 da noite, entendeu? Ei, mas tá Francisco Sá depois das 10 horas, meu amigo, é um breu, viu? É um suicídio, na verdade. Eu ia pro trabalho mais o irmão dos Ivas, mano, descia ali na parada. Meu amigo, mano, não tinha ninguém, mano. Mas a sorte é porque tu andava armado, mano. É isso aí. A sorte é que eu sou uma arma ambulante. Aí eu só sei que ela veio, mano. Aí eu vou me embora. Tô indo, já tô no caminho. Isso já era 11 horas, né? Aí eu, vixe, meu irmão. Aí eu, pois vem, minha filha, vem. Se a gente morrer, a gente morre por amor, todo mundo junto lá. A gente morre por amor. Mas peraí, tu foi buscar a menina na parada? Foi, mano. Essa daí foi surpreendente mesmo, viu? Porque tu saiu de casa pra fazer um negócio desse. É verdade. A pé, mano. Aí o Fernando tava na... Até o Fernando tava na pizzaria, mano. Aqui na trupe, aqui no dia. Aí tu pediu reforço. Não, ele ficou lá e eu fui embora. Desci a Chico Sá aqui, a Parancheta sozinho. Não passava um cabelo, né, nessa hora aí. Tu vai pra ali, aí eu, macho, a menina tá chegando, eu vou buscar ela. É o jeito. Tu pediu reforço o Fernando e ele disse, tu é doido, né? O Fernando tava com a namorada dele aí. Aí eu fui lá buscar a menina. Aí na hora que eu vou indo. Eu chego lá na parada, tem dois meliantes, ó, macho. Dois meliantes de longe, eu lá do outro lado da rua ainda, né? Ei, mas desse jeito tu tava de fraldão. Ixi, doido, macho. Isaías e senhor Pinóquio. A bebezinha descer descer do ônibus ali já era. A bichinha vai perder. Vai sair só com a calcinha, o sutiã e olha lá, né? Tu ia era gostar, mano. Não, macho, isso aí já tá. O que era dela já tava guardado aqui entre quatro paredes, mano. Não precisava ficar no meio da rua, não, mano. É, realmente. Porra, macho. Aí eu fiquei naquela, né? De ir lá, não ir, e fiquei na merda. Aí eu só sei que os meliantes se levantaram e lá vem ele pro meu lado, ó. Ixi. Ei, eu queria ter visto essa cena, viu? Puta que pariu. Aí eu não tava com celular, carteira nem nada, né? Não levei nada, né? E levou uma facada, né? Aí o cara chegou assim perto de mim, aí ele não chegou não, ele já foi chegando assim, já no meio da rua ali perto de mim, ele... Ei, chapa, ninguém vai roubar aqui ninguém não, viu? Aí eu, beleza. Tem dois contos aí pro nego, tu. Aí eu, não, chapa, tem não, ó. Tô liso, les louco, comprando fiado, pedindo troco aqui, ó, mano. Eu botei os bolsos assim pra fora e tal, né, assim. Tem não, eu tô dizendo que esse bicho tava se cagando de medo, mano. É, porque não tinha os bolsos aquele que eu uso. O Felipe, ele sabe até o calção, mano. Aquele com lista preta, a lista branca, que eu uso pra rachar ali, Felipe. Ele, aquele bicho ali é que sobreviveu comigo, mano. Taria. Aí ficou do meu lado, né? Foi ele e a pilantrosa. Depois que eu vim notar que a outra meliante é uma mulher. Ficou lá, aí eu disse assim, ó. Ei, chapa, é má, é bom vocês ficarem aqui do meu lado, que tá passando cheio de pilantra por aqui, ó. Aí, taria. Aí ele nem olhou pra minha cara, né? Ficou só olhando pro meio da rua e tal. Aí eu vi tempo se passa, minutos se vão, e essa menina não chega, e eu dando graça a Deus ela não chegar, né? Porque ficou ali uma situação ruim. Ei, e qual era os papos, mano? Tu e o Melinho não, ficou lá, tá? Parado, ele ficou olhando pra rua e eu calado também, na minha. Aí quando foi aí do outro lado da rua, apareceu um coroa e um cara, sabe? Aí, bicho, o pessoal ali parece ser mais... Perigoso, né? Sociável, né? Aí eu atravessei a rua e fui pro lado deles, né? Aí quando chegou no meio da rua, tu, ei, chapa, ninguém vai roubar ninguém não, tem R$2 aí. Não, aí não tem, não deu 10 minutos, o filho da égua, a pessoa que ele tava esperando, que ele veio buscar, chegou e foi-se embora, os três, né? E eu fiquei na merda de novo sozinho. Aí eu, puta que pariu, meu irmão. Aí eu fui embora, ó. Aí eu, vixe, macho, e agora, doido, mano? Aí os pilantras nesse tempo saíram descendo, subindo a Palanchieta, né? Saíram andando pela Palanchieta. Aí eu, e agora, mano? Os pilantras saíram. E passava altos pilantras de bicicleta, macho, e ninguém me via, mano. Ninguém olhava pra mim. Não sei, eu passava tipo de costa, entendeu? Passava no sentido de lá pra, de cá pra lá. E eu estando aqui não me via. Vinha assim pela esquerda, a barra pra frente e não me via, sabe? Só escapando. Suando frio, né? E eu só vi a galera já de costa, mano. Aí eu, eita, mano, é só os pilatros e tal. Aí eu, e agora, né? O que é que eu faço? Aí eu, não, macho, eu vou voltar lá pra casa, pego o telefone, ligo pra saber onde é que ela tá e volto, né? É o corajoso. Aí na hora que eu vou indo, eu penso, não, mano, vai que eu chego em casa, a pobrezinha chega aqui, os pilantras pegam a bichinha, arregaça, né? Então eu tenho que voltar. Olha aí, cara. Aí eu voltei, eu não vou deixar ela, não. Aí voltei, ó. Na hora que eu vou voltando, macho, eu olho o pilantra lá na frente, ele... Ei, chapa, ei, chapa, volta aqui. Ah, os mesmos doidos, né? Aí eu vou te esperar aqui. Aí eu fui continuando andando, cheguei na esquina e parei, fiquei olhando, né? E ele tava com camisa, macho. Quando ele voltou sem camisa, quando eu cheguei perto de mim, ele tava sem camisa, com a camisa enrolada aqui na mão. Ixi, ixi. Aí eu, e aí, que foi? Qual é? Aí ele, meu irmão, se eu disser que tu tem os dois contos aí pro nego, tu tá tirando onda com a nossa cara. Aí eu, não, mano, tem não, sério mesmo. E se eu te der os pipocos nos teus peitos, e aí? Aí tu, eu morro, né? Ué, aí eu vou morrer, velho. Eu vou morrer e tu vai me matar sem necessidade, porque eu não tô fazendo nada com você. Você é a mim, então, olha o peso. Aí ele, pô, não siga o nego não, que você tava seguindo o nego, ó. Tranquilo, vou lhe seguir não, não tem por que lhe seguir não. Pô, não siga não, se você seguir, dá uns pipocos nos seus peitos. Aí tu balançou as calças, né, nessa hora aí. Aí eu, beleza, pode ir. Correr em paz, vai lá. Aí na hora que foi, doido. Aí eu, vixe, doido. Aí eles foram indo. Aí atravessaram a rua, sumiram, né, na minha vista. Aí, pô, é, mano. Aí eu fui, me escorei assim entre o posto, né? Aí eu fui andando pro lado escuro do posto, né? Aí quando eu vejo o pilantra do meu lado, macho. O como é? O vigia do posto, ó. E o cara do posto armado e tudo, mano, não fez nada, mano. Eu poderia morrer ali, mas o cara não fez bosta de rua. De que se o cara tirasse, corria risco de pegar em ti, né, também. É por isso que ele... Não, mas ele podia chegar de surpresa ali, ver o cara se distanciando, dar logo um headshot ali no cara. Aí o vigia foi disso, ah, que o vigia viu de longe, ah, mas é só o Thelma. Aí quando foi depois... Aí eu passo um mototáxi, sabe? Aí eu, peraí, volte aqui. Vou fazer ali um help ali ligeiro. Aí ele, qual foi? Aí eu, não, é porque uma minha namorada aqui parou aqui nessa rua aqui, não sei em que altura, porque a parada é aqui, a criatura chegou até agora. Isso ainda já eu tinha ouvido berros da minha mãe por telefone, entendeu? Que eu peguei o telefone do cara lá emprestado, do segurança, eu liguei pra casa, né? Aí eu peguei o mototáxi e saí andando. Na hora que eu vou andando pro lado esquerdo da rua, eu vejo uma menina lá no... Assim, sabe? Uma meninazinha pequena lá na frente. Mano. Aí o meu irmão é ela ali, quer ver? Vixe, Maria. Aí a... Meu amigo, por se eu te disser que tinha, ia vindo três pilantros na bike, assim, macho, atrás dela, no quarteirão, assim, mais pra frente, tá entendendo? Aí tô sentindo o Kamen Rider, né? Na moto, aí eu, eita, chapa, acelera aí que lá vai os pilantros, meu. Aí o cara... Aí o cara chegou aí. Como é que é a aceleração? Aí, parece um pato morrendo. Quando eu chego lá, aí a menina ainda foi brigar. Ei, menino, cadê tu? Eu tô seu aqui. Seu filho da puta. É, me xingar e não sei o que. Faz meia hora que eu tô aqui te esperando. Tu tá em que parada? Eu, minha filha, cala sua boca e suba nessa porra logo, minha filha. Nós vamos correr todo mundo junto aqui. Aguentou os três, mano, uma moto. Aí ela foi, subiu aqui e tal. Aí nós vamos embora e os pilantrosos ficaram pra trás, ó. Aí eu, olha aí, mano, o cara chegou na hora certa ali, mano. Aí, quem foi que disse que eu sou foda aí? É, gostou aí? Sou foda! Tem um caso que foi por causa de mulher. Eita, mano. Aquela da facada, né? Pois é, eu talvez tava no ano novo aí de 2006 pra 2007, né? Tava no interior da minha avó. Beleza, aí tinha uma menina lá que eu tinha namorado com ela um ano e pouco. Aí ela terminou comigo pra ficar com o outro, né? Que interior era esse? Ela ficou com o cara. É uma história triste. É, mas vamos voltar aos casos que... Aí depois, beleza, né? Tava gostando dela ainda, né? Eu era novo. Aí passou, chegou no ano novo aí. Ela foi lá pra casa da mãe dela, que a mãe dela morava lá perto da casa da minha avó. E casa, ela, quando namorava com ela, ela morava aqui perto de casa, na tia dela. Aí ela foi pro interior e tal. Aí eu soube que ela tinha ficado com outro cara. Aí já foi preparado, né? Igual o Bruce Lee, né? Aí eu, quando vi o cara, meu, comecei a botar apelido no cara, não sei o quê. Aí o cara descobriu, né? Mas não fez nada, né? Beleza, daquele tempo eu era imaturo que essa porra. Aí quando foi no outro dia, que já era no novo mesmo, ia ter a festa e tal, tinha um cara lá que o galera chamava de miúdo, né? Aí ele falei com ele, miúdo, não sei o que, beleza. Aí tem a menina lá e tal, o que que tem? E não sei o que, começando, não, tava mal com fulano de tal, né? Mas esse cara aí tá ficando com outra dona fora ela. Vixe, é mesmo, né? É, mano. Se garante contar pra ela, não? É, vamos contar. É o beleza. Sabe o que é o pior? Eu pensei que tu ia dizer que miúdo era um pistoleiro, mas esse bicho era o fofoqueiro da cidade, mano. Esse bicho é quase um Zé Pequeno. Pois é, aí quando deu a noite, 10, 9 e meia, ela soube dessa história aí que aí o miúdo contou, né? Aí eu comecei a dar os queixos nela. Aí o miúdo foi e perguntou pra menina, pode executar? Não, aí o miúdo saiu fora, eu fiquei conversando com ela, dando os queixos lá e nada de nada, né? Aí esse cara, mas chegou lá o que ela tava ficando, né? Ei, só um parênteses de novo, bem rápido, quer dizer que o miúdo entrou na história só pra promover o mal, mano? Foi mais ou menos isso mesmo. Aí, pois é, esse cara chegou lá e ela perguntou pro irmão dele se ele tava com outra, e eu tava perto dela, o irmão dele, não, tô sabendo disso, não. Beleza, né? Minha cara baixa. Eu tô o cara fez igual o turma do Chaves quando tá na escola. E leva aquelas broncas, o cara abaixa a cabeça assim. O PC faz a merda todinha, né? Diz que o cara tem um amante, que o cara é corno, pau pequeno. Aí quando o cara chega, ele abaixa a cabeça, né? Eu fiquei na minha lá. Tu responde, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Aí tentando reconquistar a dona de novo, né? Ver se dava alguma coisa de novo, não sei o que, queria voltar. Aí depois de um tempo, aí ficou sentado eu, ela e uma amiga dela que eu conhecia, que tempos depois namorou meu primo. Aí chegou lá o irmão dela e chegou o cara, né? Ela e o cara lá, ei, chapa, vem aqui. Era comigo, aí o que é que tem? É tu mesmo, vem aqui, beleza. que é? Ele, não, mano, soube aí dos estatuador fofocando aí que tu tá dizendo pra mim que eu tava ficando com outro se não dá certo aí, mas pera aí, fofocando não, quem me disse foi o miúdo, e o miúdo chegou e falou pra ela, eu só fiz confirmar, né? aí ele, não sei o que, mas isso não pode não, sim, meu amigo, mas não foi eu que disse, se você quiser se resolva com o miúdo. Aí tu já meteu a mão nos peitos do cara, né, nessa hora aí. Pera aí que eu fui me sentar, meu irmão dela tava bêbado, aí ele chegou pra mim e disse, não, mas tu não fala nada não, não sei o que tu tá falando, mano. Não, mas tu fica na tua, não sei o que, macho. Aí ele repetiu 4, 3 vezes, quando foi na quarta, mano, o que é que tu quer, macho? Aí ele, ei, mas tu não fala alto comigo não, então tu fala alto também não, tá repetindo a mesma conversa mesmo, tá naquela hora, mano. Ele pegou na minha camisa aqui e me puxou, tá sentado, na hora eu tinha sentado, ele puxou minha camisa, ele pulou, eu punhei, mas tu fala abaixo, não sei o que, o macho, tu abaixa essa mão, mano. Tu para com essa brincadeira, se tu estiver brincando, eu deixo pra mais, tu estiver jogando sério, meu amigo, se tu essa mão chegar perto do meu rosto, tu pode acertar, mas tu vai acertar só uma vez, que a próxima vez tu vai ficar no chão com essa menina que te acertou. Eita, porra. Agora eu quero ver o desfecho. Aí ele, não sei o que, mas ele não baixou a mão não, tava tão bem porque ele não baixou a mão. Aí a menina lá, a amiga dela lá, não, bora sair daqui, Paulo César, não vou sair daqui. Aí ela me puxou e saiu. Aí ficou falando besteira lá, né, irmão dela. Aí beleza. Nesse mesma hora aí, mano, passou o primo dele, mano, o Romário, e ele deu um chute na bicicleta do cara por nada, mano. O cara tava Romário é cabeça quente, mano. Não, ele não fez nada não, Romário. Quem não quis emprestar a bicicleta, esse é o seguinte, não fez nada não. Aí passou o tempo andando, né? Aí ele, irmão dela, é, não sei o que, esse bicho é muito queixudo, ele é grande, mas não é dois, não. Falando besteira, falando alto comigo, eu quero quebrar a cara dele. Aí eu olhei assim pra trás, mas, irmão, esse bicho tá ficando doido, né? Eu pegar esse bicho aqui, dispenso, não. Na hora desse dia, eu tava calmo. Mas tentei essa gravetinha, porque essa putaria todinha, o PC ainda tava calmo, mano. Eu sou pacífico, mano. Eu sou daquelas pessoas que briga, não. Beleza, eu me escorei lá, né? Um pé numa árvore. Aí passou um pivete, né? Eu quero saber quem é o filho da puta que tá querendo quebrar o reizinho. É o reizinho, é o cara que tava ficando com essa dona aí que eu tava querendo reconquistar, né? Aí eu olhei pra cara desse pivete, meu amigo, esse pivete levar um cascudo a fundo dele no chão. É, aí, essas alturas a cidade já tava contra ti, né? Então. Não, essa altura tava todo mundo sabendo, contra mim não, né? Aí eu, beleza, fiquei na minha, meu primeiro, mano. Tu tá querendo quebrar o reizinho, mas se eu quisesse quebrar o reizinho, mano, eu não precisava estar espalhando, não, mãe. Já tava chegando aí com a cara toda inchada. Aí ele chegou lá de novo, né? Não foi o irmão dela, foi o tal de reizinho, né? Aí chegou lá, ei, mano, tu é muito queixudo, não sei o que, tava bebo. Aí eu, macho, tu sai daqui, mano. Eu não tô querendo confusão contigo. Tu tá me atraindo atrás de mim, tu é, parece que é viado, tem atrás de macho. Se tu quiser a menina, mas tá ali ela, fica com essa porra que eu não quero mais não, mano. É, mas nesse momento tu já tava perdendo um pouco da calma. Aí esse cara, meu irmão, tu tá falando muito alto. Pegou a blusa, abriu a blusa e tinha um ferro lá. Ixi. Na hora que esse bicho puxou o ferro, ele foi tacar nos meus peitos, mano. Bom, só uma ação de refra, porque na hora que ele foi puxar, querer tacar o ratinho, tava um passo pra trás e tinha achado pro lado. Aí esse bicho tava meio bem. Na hora que ele fez isso, meu amigo, foi um soco bem no meio do nariz dele. Pufo! E agora? Tu vai querer brigar mesmo? Vai! Chutei lá o ferro e bora! Tu vai querer brigar mesmo? Vai! Aí os caras, ei, mano, tu tá batendo no cara por quê? Tu cala a boca também, mas senão tu vai estar no meio da porra. Meu amigo, isso porque o cara é calmo, né? Aí quando eu falei isso, mano, apareceu o irmão dele mais 7 caras, mano. Ele fazia 9, mano. Eu tava aparecendo, era um animal, mano. Porra, quem é o primeiro que você acusa aí? Aí veio e falou que foi todo mundo, mano. É, mas essa daí é a história daquela chacinha, né, que teve no interior. É doido, né? E aí, mano? Meu não, amigo, você só sabe que é legal, mas o cara dizer que essa história aí do PC continua no próximo cast. Né? Hasta la vista, baby.